Beleza, só confirma o trem checado. Rebaixado, trava. Ok, ciente, todos a posto. Vem para o controle. 05, sua identificação, autorizado chegada a bom. Desça para 4 mil pés, altímetro 0020, vigilância radar. Controle, Tomador, cordial, bom dia. O total 9910, tem sempre mais um quilo. 9990, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou altímetro no 020, vigilante. Copiante, chegada a mais, autorizado até o nível 050, o altímetro no terminal 1030. Para participar 3171 com 219 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Chama o solo 21 decimal 9, tenha um bom dia. Então, para o do controle de Salvador, restrição devido ao atraso do cruzamento no terminal, após a colagem da 1-0. A restrição será de manter o nível 070 até 30 milhas, então 3171. Metáxi livre via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera torre no 8, decimal 6, ajuste no 020, bom dia. Tá certo, então copiou a restrição, restrito 070 até 30 milhas do Rio Salvador, no terceiro da subida da Elma. Autorizando o táxi via Indy Bravo, no ponto de espera 286, no 020. Obrigado, bom dia. Alô, boa noite, 97, rodando 7. Prossiga. Boa noite, 97, rodando 6. Boa noite, 97, táxi de Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, pro 3, 997. 3171, ainda não escuta o solo? Irmão, prossiga. Considerem a restrição, está livre da restrição. Bem, considerada a restrição de altitude, 3 ou 7. 0085, reduz a velocidade para 230 nós. Mande um táxi mais para vem. Salvador, bom dia, TAM 3171. Dia TAM 3171, autorizado a linhar e decolar, pista 1-0. Vento 1-2-0 graus, 5-9. Alinha decola 1-0, TAM 3171. Livre táxi, chama para ingresso, Mike Bravian, que é 2020, confirma o PLB autonomia. Funcionamento. Repórter estabilizado no localizador. A3153, a sua identificação, autorizado, chegada bom, fidesa para 4 mil pés, voltímetro no 020, vigilância radar, a 3153. Chamando com a equipe de solo após o parqueamento da Gol, permite o Sustidec, WebSec 5808. Sete na decolou zona 1, na chama 120 decimal, controle com você. Controle 208, bom dia, TAM 3171. Azul 4069 para Campinas, autorizado nível 360, via Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após passar conforme plano de voo. Controle decola da pista, confirmando, decola da pista 1-0, com primeira curva direita na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, opera em 120.8, torre 118.95. Aciona 5525, azul 4069. Azul 4069, aterrizado Campinas, nível 360, decola 10, direita Dayal, Leda, Bridge, amplo Zulu no meio, Bravo até o Zulu, rota do plano. Aciona 5525, torre 18.95, controle 20.80. Posição é a 8, informarei quando pronto para o pushback e acionamento. Azul 4069. Correto, azul 4069. Pronto, tapeira 17, Mike Bravin aqui. Lindo, está autorizado a alinhar e decolar. Tem condições de alinhar e decolar separada? Autorizado a alinhar e decolar, pistão 17, vento 120 graus, 8 nós, Mike Bravin aqui. Caso lá para controle. Milha sudoeste Salvador, mantém o nível 080, serviço radar terminado, chame o controle e leal de frequência 1201, uma boa viagem. Estabilizado no localizador, total 9910. Com 7 aproximação, chame torre 3895, com pouso. 9085 da Gol, desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000, reportada a localização. 9910. 0. Até SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena, decolagem pistão no 0, com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5527, gol no 804. 360, Fernando, 10, fala autorizado para o Daniel. Colado 10, curva direita, Dael, Leda Brito. Controle 120.8, torre 295 e o transponder 5527, gol no 804. Gol no 804, chame pronto para pushback semanalmente. Solo, bom dia, Xané 6219, informação Kilo, autorização Galeão. Xané 6211, pronto, copy. Xané 6211 para o Galeão, autorizado nível 360, via Apezulu 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 5531, Oceaner 6211. Autorizado Galeão 360, via Fuzil 10. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda após Boa Bridge. Controle de saída 1208 e a torre 118.95, transponder 5531, Oceaner 6219. Oceaner 6211, correto, chame pronto para o pushback, seu amigo. Chama lá. Alô, L75808, com 133, 3 horas e 40, com FIS pronto. 75808, táxi via Índia, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 18.95, ajuste 1020, Mogiaco. Gente, via Alfa, ponte de espera da 10, quando lá chama a torre 18.95.1020, ajuste da 0508. Gol 9085. 9085, complete a aproximação, chame torre 18.95, bom pouso. 0. Confirmando a frequência da torre? 118.95. 118.95, bom dia. Desça para 2000 pés, estou time, então 020, está no localizador. Pan 3517 para Brasília, autorizado nível 380 via Upslu 17. Decolagem de Tono Zero, primeira curva à direita, saída da El, confirmando a saída é Arbor. Transição Elefa. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95. Aciona 5536, então 3517. Salva Salvador, bom dia, Gol 9085, Lebron. Bom dia, Gol 9085, táxi Alfa Juliette, Gate 02. Confirmando Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 9085. Alfa Juliette para o 2, reporta antes da Juliette, Gol 9085. Pro táxi do Oceané 62 do nono, nós somos 90 em Coborda, 95. Nós temos 340, alternamos. Oceané 62 no 1, no táxi via Pátio 1, Índia. Ponto de espera da Pitona 0, Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Pátio 1 e Índia, no ponto de espera 295, bom dia, bom feriado, bom dia. Igualmente. Fala, gol 1804, 01, ponto de espera que está na mente. 1804, na guarda para início, puxa. Fazendo, 1804. Prossiga. Autoriza o acionamento na posição? Afirmativo. Aguardando autorização de hoje. Afirmativo, acionar, aguardando. Boa noite, 04. 295, bom pouso. 1895. Salvador, 3, 1, 5, 3. 5808, de Globo 24, chamando 20, decimal 8, controle, morou. 208, Globo. 3, 1, 3, bom dia, baixou e travou. Afirmativo. Baixo, baixado e travado. Está baixado e travado. Tem a autorizado, pista 90, entrou no 20 graus, 99, 3, 1, 5, 3. Cruzando agora 1810, possibilidade de iniciar a curva de imediato devido à formação. Autorizado, voe Elefa objeto 5808, subindo para o 360. Gente, voe Elefa subindo para o 360, objeto 5808, obrigado. Vai te alinhar em controle. Juliette 2, gol 908. Gol 8, 04, não escuta? Mike Charlie Yankee, boa. Ok, aqui é o Mike Bravinha que tá falando, ok, obrigado. Pronto, na 10. Bom dia, chamar, mantenha. Salvador, Azul 4069 no 8, pushback acionamento. Bom dia. Bom dia, Azul 4069. Tem livre posicionamento, chame táxi. Trabalhe para o táxi, Azul 4069. Ou no 607, pronto, copia. Ou no 607 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper do 16, até Bravo até o Zulu, posso prosseguir conforme rota do plano, contra decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, controle Salvador 120.8, torre 118.195. Aciona 5535, gol no 607. 210. É 219, desculpa. 1207 correto, chama para o pushback de novo. Obrigado, um bom dia. Via o TAN 3153, levou a sua escuta. TAN 3153, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa e mantenha antes da Juliette, TAN 3153. Como 897, pronto, cópia. Retornar a escuta do controle. Retornar a escuta, bom, no 7. Afirmativo, agora alto e claro, tá pronto para a cópia, bom no 7, 1 no 5. Para a cópia. Bom no 7, 1 no 5. Para Brasília, autorizado nível 360, via Upper Blue 1 no 7. Decola da pistão no 0, com primeira curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8. Torre 118.95. Aciona 5541. Ou no 715. 60, para a direita, Arbor, Elefa. 9.5. Confirmando o transponder 5541 ou no 715. Chame para posicionamento. 5541 no 7. Salvador Azul 4069 para o táxi, ao pé na Galeão, 4 horas e 24 horas. Azul 4069, aguarde para início do táxi. Vamos aguardar. São 3153, ingresso via Juliette para o gate 06. Ingresso via Juliette para 06, São 3153. Azul 4069, somente para informação, tem outro tráfego finalizando o pushback aqui no gate 1. Vai aguardar o tráfego da TAM partindo meia dúzia, após prosseguir via pátio 1, aguardando o início do táxi do tráfego da Gol. Então, quando esse instante deu uma bela de uma risada no lugar, partindo meia dúzia, e espero o Gol estar lá na 1 e vai crescer. Azul 4069. Jet 5808.